Yeah. WM, DJ Tanaka, 2009. Yeah, yeah, yeah. Você despreza o meu jeito de ser, você despreza o meu jeito de andar, o meu cabelo, a minha música, a minha fala, mas agora é cara a cara. Hip hop, rap, futurista. Você despreza o meu jeito de ser, você despreza o meu jeito de andar, o meu cabelo, a minha música, a minha fala, mas agora é cara a cara. Vim aqui pra cobrar tudo aquilo que era falado, que o rap não podia tocar no seu rádio. Você critica, fala muito, acho que é inveja. E hoje em dia eu te pergunto e vem você e nega. Quando eu mostrava o meu beat, tu tirava sarro. E hoje em dia é de praxe no som do seu carro. E me falava que esse meu estilinho já era, que um bom som não podia sair de favela. Mas já virou abertura de telenovela, e se marcar eu vejo todo dia isso na tela. Os teus insultos só serviram de inspiração. Eu continuo com papel e caneta na mão, escrevendo só reflexos do coração, juntando com batidas e a nossa canção. Religião, cultura e estilo de vida. Hip hop, rap, futurista. Você despreza o meu jeito de ser, você despreza o meu jeito de andar, o meu cabelo, a minha música, a minha fala, mas agora é cara a cara. Hip hop, rap, futurista. Você despreza o meu jeito de ser, você despreza o meu jeito de andar, o meu cabelo, a minha música, a minha fala, mas agora é cara a cara. Hip hop, rap, futurista. Quer mais? Canto mais do que o playboy odeia. Quer mais? Não multiplico o pão na santa ceia. Mas é o crime viver sob pressão da repressão. É o crime saber que não é filme esse mundão. Brutalidade é o pior do supercine. Representar as quebradas do Brasil é o crime. Hip hop, rap, futurista. Busca sabedoria, busca sabedoria. Hip hop, rap, futurista. Que abala a estrutura, segue a trilha. Hip hop, rap, futurista. Busca sabedoria, busca sabedoria. Hip hop, rap, futurista. Só louco consciente na guerrilha, na guerrilha, na guerrilha, na guerrilha, na guerrilha. Você despreza o meu jeito de ser, você despreza o meu jeito de andar, o meu cabelo, a minha música, a minha fala, mas agora é cara a cara. Hip hop, rap, futurista. Você despreza o meu jeito de ser, você despreza o meu jeito de andar, o meu cabelo, a minha música, a minha fala, mas agora é cara a cara. Hip-hop.